1776, da Gol, completa aproximação, torre no 1895. 1895, da Jago, 1776. Salvador, boa noite, Gol no 776, passando externo, baixar trabalho. 776, boa noite, formarei pista livre, aeronave da Copa. Na escuta para pista livre, Gol no 776. 1020 e reduza para 1809. 3000, 1020, 1809, reduzindo, 1824. Gol no 807 indicada. 2. Gente, tem condições de manter até a próxima posição pelo ou duna? Afirmativo. Gol no 807. Gente, mantém a velocidade de reporte iniciando redução. Desça para 2000, faz o ajuste no 020. Está livre das restrições na posição pelo. Reporte estabilizado na LS que se rei da pista na 0. Gol no 807. Gente, descendo para 2000, com 1020. Reportará. Iniciando a redução, Gol no 807. Nada. Opa, lado. Bala. Vento 190 graus, 189, 39 pouso, pista no 0. Gente, livre pouso, Gol 1776. Gol 1940, decolado 04, controle 120, 18. 208, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, é o Gol 1940, na Dayoma, a sua escuta. Dona 940, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. Da El 360. Solo 06, direita, solo 219. Gol 209, levando a direita, Gol 1776. Solo Salvador, boa noite, Gol 1776, tá livrando? Gol no 776, boa noite, prossiga o táxi pela Alfa, Juliette, remota 110. Alfa, Juliette, remota 0, Gol no 776. Ciente, Gol no 807, reporte estabilizado. Gol no 884, reacima a navegação, voe para a duna com o 180 nós e desça ainda para 3000 pés, aguardando para prosseguir na descida. Reacima a navegação para a duna, 180 nós, descendo para 3000, 884. 3197, autorizado a alinhar, pista decolar, pista no 0, vento 190 graus, 189. Parem de decolar no 0, tá 3197. localizador, gol 1807. 1807, completa aproximação, torre 1895. 1895, 1807. Gol 1884, desça para 2000 pés, o ajuste na 021, reporte estabilizado em Elétrica que Ferreira fica na 0. Descendo para 2000, 1021, vai reportar estabilizado, o X-Ray da 1084. Salvador, boa noite, 96728. 96728, acione identificação, autorizado a chegar a Mayer, desça para nível 050, o ajuste na 020. Para 50 com 1020, pode voar Duna, o oitavo? Intacto, autorizado, o 6728. Obrigado. Gonçalo, poderia confirmar para o 1776, remota 10 ou Finger? Finger 10, o 1776. Finger 10, 1776. Salvador, gol 1807, trem baixado travado, passando fibra. 1807, vento 190 graus, 189, autorizado pouso, fechando o vento. Autorizado pouso, 10, gol 1807. 197, contato radar, suba para o nível 380, saída da Elton. Sobe 380, perfeito da Elton, 317. Dono 940, Centro Recife, 1251, no 3325. 1251 e 1325, obrigado, boa noite. Gol 1884, completa aproximação, torre 1895. Ok, completando 1895, 1884. Boa noite, 1884, estabilizado, externo, baixado, checado. 1884, Fumaré Cristalino. Boa noite, 107, solo 03, solo 219. 219, boa noite, 107. Boa noite, 84, 180 graus, 159, autorizado, pouso, pista no zero. Autorizado na pista, 1089, Salvador, gol 1807, livrando. Gol Bono 807, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, boa noite, 07. Web 6728, após o TAP desça para 2000, faz o ajuste na 021, no reporte estabilizado na LS que se rida pista na 0. 2021, repassará o computador. Você levou a Duna? Duna da presente. Solo 05, direita, solo 219. Nono 9, no 884. Boa noite, 1884, Livrona, sua esposa. 1884, boa noite, prossegue o táxi pela Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette 09, 1884. São 40, tá 3197. Chama o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 2. 351-3325 Recife, 3197. merece o 6728. 6728, completa aproximação, torre 9895. 9895, já. 6 Salvador, muito boa noite, web 6728. Web 6728, QNH 1021, 9190 graus, 179, continua a aproximação, reposte no externo, baixado e travado. Gente, o batalhão de dados baixado e travado. Externo baixado travado, 6728. 6728, autorizado pouso pistão no 0, vento 190 graus, 169. Gente, pouso na 10, 6728. No solo 1, 2, 1, decimal 9. Pela direita, 1, 2, 1, 9, web 6728. Solo Salvador, boa noite, Vigente 6728. Web 6728, boa noite, táxi pela Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette 05, web 6728. 083, Scott Island, clear both arrival, descend and maintain 4,000 feet, QNH 1021. Agora é o 04. 04, para o 6728 da UEM. Paulo Salvador, boa noite, sou 1693, gente da UIP para a autorização Brasília, 1937. Descende muito baixo, com 5 0 sol. 1613, autorização Brasília, 380, 108. Gol 1613, temos que ser aprovado o nível de voo 360, aceita ou espera a federação para 380? Três, autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 17, decola da 10, primeira curva direita, saída Águas, após o Elefa, intercepta Upper Zulu 17, aciona 5534, controle 120.8. Até o nível 050, tá 3662. Agente autorizado, Brasília, nível 360, Aperzulu 17, Argo, depois de Lepa, aí Aperzulu 17, o voo pista 10, primeira curva direita, transponha 5534, 208 é o controle, voo 1613. Gol 1613, que seja menos correto, é baixo para puxa sonar. Entenda. TAP 3662. Mantém o perfil da chegada, inclusive reduza para 230 nós, é o número 2 na aproximação para 3662. Ok, mantendo o perfil 230 nós, 3258, na sua identificação, desse mantém o 060 na chegada da Mária, guarde LS X-Ray, ajuste no 021, então 3858. Chegada é Mária, descendo 060, com 021, está 3858. Ah, afirmativo. Direito aí.